Já a seguir falo com a Renata Lima Lobo sobre as melhores séries de 2025. É, ainda. Já explico. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis, estão a ouvir o Já a Seguir. Ora bem, isto já devia ter saído há muito, mas o A Seguir vem Natal, depois o Ano Novo atacou em força o tempo disponível. Isso não impede que não se possa falar das grandes séries de 2025, porque para recomendar boas séries há sempre tempo. E juntou-se a mim a Renata Lima Lobo, jornalista, anteriormente na Time Out, numa estreia em podcast. Cada um escolheu 10 séries, só 3 é que coincidiam. E ainda falámos de mais algumas para lá dessas. Isso explica, em parte, a duração disto. Vamos à conversa. Renata Lima Lobo, muito bem-vinda a isto. Obrigada. É a tua primeira vez num podcast? É, estou um bocadinho nervosa porque não sei como é que isto funciona, nem já sei. Já conseguimos pôr a coisa a funcionar. Sim, mas sim. O pior começa agora. Não é que os problemas técnicos, para mim está tudo bem. Para quem não te conhece, eu já falei um bocadinho de ti na introdução, que ainda vou gravar, mas para quem não te conhece, a Renata escreveu durante 15 anos, para aí? Sim, 15 precisamente. Anos, na Time Out, sobre televisão, essencialmente. Também não, eu não escrevi sobre... durante 15 anos sobre televisão. Ok. Eu comecei a escrever sobre notícias locais, na secção Grande Alface, da Time Out, e nos últimos anos dediquei-me à televisão, sim. Ok, pronto. Quase em exclusivo. E é uma das grandes jornalistas dedicadas à televisão deste país, com um enorme conhecimento sobre o tema. E tu não levantes... Tu não, diga, não levantes as expectativas das pessoas assim tão alto, não é? Eu levanto. Pronto, e olha, e íamos cruzando nas antestreias e nos eventos de apresentação e pronto, e olha, ficámos, acho que com um respeito mútuo um pelo Sim, outro e com direi até uma amizade. É, eu acho que sim. Falta-nos ir tomar café. É, mais sem vezes. Ser, sim, é. Sim. Sem ser à boleia de um julgamento de figuras públicas. Ora exato. Bem, sim, fomos a uma sessão do julgamento dos anjos, da Joana Marques. Como cidadãos comuns. Como cidadãos comuns e como observadores de um evento cultural, na verdade, que foi. Sim. E que, acho, na verdade, até acho que foi muito importante do ponto de vista de liberdade de expressão, liberdade do humor, mesmo que aquilo estivesse... bastante condenado à partida, mas pronto. Ou não condenado, neste caso. Ou não condenado, a Joana não condenada, sim, o destino daquilo, sim. Ora bem, o que é que vamos fazer aqui? Nós temos os nossos top 10 de séries de televisão para este ano. Eu confesso que o meu ainda está um bocadinho incompleto porque tenho aqui algumas ainda penduradas das 67 séries que abri para ver este ano, algumas ainda estão... Uma ou outra ainda não terminou, é o caso de Pluribus e o caso de The Paper, que está no teu. Mas vamos já começar pelas duas séries que temos em comum, que são Adolescence e Andor. Duas séries bastante diferentes, Adolescence na Netflix, Andor na Disney Plus, o spin-off, a prequela do Rogue One, talvez o melhor filme Star Wars dos últimos anos, desde a compra da Lucasfilm pela Disney. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. Sim. Qual é que queres começar? Andor ou quero Adolescence? Primeiro dizer que a única coisa que estas duas séries têm em comum é o facto de começarem pela letra A. Eu terminei. Eu discordo. Discordas? Eu aí discordo. Sim, eu aí discordo. Acho que são duas séries que trabalham, cada uma à sua maneira, o estado em que o mundo está neste sim, momento. Sim, isso também. Sim, temas diferentes. Sim. O estado do mundo, completamente por um lado, diferentes e abordagens completamente uma questão diferentes, mais política, por um lado, que é o caso de Andor, e sim, se formos mais longe de toda a saga da Guerra das Estrelas, não é? Sim, e é verdade. Adolescence, que eu ponho aqui não só pelo tema que aborda, não é? Das redes sociais e dos miúdos e de toda esta este novo mundo que se abre principalmente para os mais novos, mas também pela técnica e pela forma audaz com que foi criada, com um plano de sequência por episódio e que não só está bem feito tecnicamente, como acho que todos os atores que tinham estes planos interruptos estão de parabéns. Sim, é uma. Tecnicamente é uma obra-prima e se calhar uma aula até daquilo que é possível fazer com um plano contínuo. Mas obviamente temos que falar do Owen Cooper, uma revelação, uma absoluta revelação. 13 anos, já ganhou o Emmy de melhor ator secundário, muito provavelmente vai ganhar o Globo de Ouro. Também de melhor ator secundário, Globo de Ouro, que no caso dos Globos de Ouro é a mistura das três, daquilo que seriam as três categorias nos Emmys, não é? De drama, comédia e minisséries, e não vejo outra hipótese e acredito que o miúdo vai ter uma carreira bastante grande nos próximos anos. E esperemos que não se Se assim perca o quiser, sim. sim, e esperemos que não se perca pelo caminho. Eu um dia gostava quero fazer um episódio sobre a Adolescence um bocadinho mais denso para perceber o que é que efetivamente mudou. Quanto a Andor, a mim parece-me um relato, apesar de ser uma prequela e de, obviamente, a saga Star Wars ser uma saga altamente inspirada e assumidamente inspirada no regime nazi, sobretudo no regime nazi. Não só, também na Guerra do Vietnã. Sim, Ou sim. seja, Surgindo em 77 também, sim. que os rebeldes eram os Vietcongs para o Sim. Jorge Lucas. Sim. A verdade é que a história está-nos a lembrar todos os dias que é cíclica, e estamos num ponto em que aquele discurso da Mon Mothma no Senado bate mais forte, não é? Sim, eu acho que é uma espécie de, apesar de ser uma história intermédia no espaço de tempo que o Star Wars abrange, não é? É quase um culminar daquilo que nós temos vindo a ver nos outros filmes, uns com mais ou menor qualidade, mas é ali que nós percebemos de que é que se trata. E é de facto. Mesmo para quem nunca viu Guerra das Estrelas, Star Wars, eu vou dizendo Guerra das Estrelas que eu já sou uma Xenial. Não vais por aí, vá. Eu acho que é aqui que nós percebemos o que é que era suposto criar além de entretenimento nesta história desta galáxia distante, cuja ação decorreu, dizem eles, há muito, muito tempo. Sim. E fala para os dias de hoje, para este ciclo, né, destes altos e baixos da história da humanidade. Mesmo que a Disney diga que não tem nada a ver, Tem, claramente. tem claramente. Eu há bocado enganei-me nas contas, nós não temos só duas séries em comum, temos três, porque é verdade, eu enganar-me nas contas, é incrível. Vejam só. Temos três porque também tenho aqui Hex que está na sua. Passou pela sua quarta temporada. Maravilhoso. Maravilhosa. Já começo a sentir. Não achei que a temporada fosse tão forte como a anterior. Já se começa a sentir algum cansaço e alguma recauchutagem de temas em que elas as duas chateiam-se, depois voltam a ficar amigas, depois chateiam-se outra vez, depois voltam a ficar amigas e já começa a ser um bocadinho cansativo e estou pronto para que a próxima temporada seja a última, como já foi anunciado. Não faz mal que seja a última, apesar de eu de certeza que vou ter imensas saudades destas personagens, da Débora e da Eva, porque acho que são das melhores personagens que foram criadas para o pequeno ecrã nos últimos anos. Eu adoro esta série, é talvez a minha preferida de todas estas, apesar de já estarmos a falar de uma temporada 4. Eu entendo que o tema, que seja difícil para os argumentistas fugir um bocado desta dinâmica entre elas as duas e que, portanto, vamos repetindo os conflitos que elas vão tendo, mas eu acho que o que vale aqui, e acho que é a série da Jean Smart, eu acho que sem ela isto talvez já tivesse terminado. Claro que todo o elenco é forte, mas eu acho que estamos aqui também perante o surgimento de uma estrela mais velha na vida real. Portanto, eu acho que ela também esteja a viver isto na vida real, com um contexto um pouco diferente, mas ela é brilha. Sim. Eu quando faço o pitch de Hex aos meus amigos, eu digo: epá, imagina o Hermano José se estivesse a fazer um espetáculo em Las Vegas, não é? No momento em que a carreira dele está e que de repente junta novos guionistas espetaculares e volta à ribalta. Nada contra o Hermano José, nem contra o programa que ele faz, atualmente na RTP, o Cá por Casa, mas. Vamos ser francos, não é o Herman José do Herman 98, do Herman 99, não é o Herman José do Sim, início do Herman Sick, do Herman Enciclopédia, não é? mas é que o Herman já passou por essa fase dos guionistas novos a escreverem para ele, porque houve uma altura que É estava verdade, muito cansado de escrever, não os é? anos 90, precisamente os anos 90, sim. Porque estava muito cansado de ser ele só sempre ele a escrever e a ter essas ideias e reuniu-se pessoas muito talentosas, como sabemos, e voltou a dar resultado. Aliás, Acho que nesta fase. desculpa, ele falou disso há pouco tempo no Humor à Primeira Vista, sobre o burnout que teve no início dos anos Sim, 90. exatamente. E portanto, depois voltou e agora está a fazer uma coisa diferente. Muitos espetáculos ao vivo, não é nos É verdade, casinos, bem que eu acho que de vez em quando ele vai lá parar, é verdade. mas Às vezes no é. Casino de Lisboa, o Casino de Lisboa tem uma excelente programação. Não é como o Casino de Las Vegas, mas tem uma excelente programação. Pois penso também, agora hoje em dia Las Vegas está às moscas, não é? É, mais ou Portanto, menos, se calhar mais ou o menos. Herman está melhor cá do que lá. É verdade, sim. E estaria sempre melhor cá do que lá. Ora, estas três podem ser vistas em plataformas diferentes. Não, nós não vos vamos poupar nada na conta bancária. Andor está no Disney Plus, Adolescence na Netflix e Hex na HBO Max. Ainda vamos falar de mais algumas, por isso fiquem atentos, apontem as plataformas e experimentem. Renata, queres começar tu por uma das tuas? Das que eu escolhi. Sim. Sim, olha, há aqui uma muito gira, já que não estamos a poupar dinheiro às pessoas, que é uma na Prime Video. É verdade. Qual É delas? atual. É atual. Ah, eu fiquei bastante feliz quando vi essa escolha. É uma escolha que parte também de minha, vamos dizer, paixão pelo argumentista, que é Amy Sherman-Palladino, que é a grande criadora de duas grandes séries, que é as Gilmore Girls É e a verdade. maravilhosa Mrs. Maisel. Sobre o que é a série? Para quem ainda não viu. Ora bem, Eu gosto muito do sei, teu é atual. top. Eu gosto muito do teu top 10, porque o teu top 10 tem séries, tem algumas que já se ouviu falar muito e eu tenho algumas aqui também, mas depois tens aqui estas coisinhas como é atual. Assim, eu vejo Stranger Things, eu vejo Wednesday, gosto muito, continuo a ver. Vês um Severance-cito, vês um Não vejo um Lawrence Studio. Não Severance-zito, vês? Ah, ok. porquê? Eu vou-te explicar, é muito simples. Eu não tenho Apple TV Ah, ok. e também não vou à pirataria. Fazes muito bem. Pronto, basicamente resume-se muito a isto. Mas isso depois combinamos e vemos o que é que se dá para fazer. Mas fala do atual, às Mas pessoas. hei de ter Apple TV porque olha, perdido por sangue, perdido por mim. É a vida. Étoile quer dizer estrela em francês e basicamente, muito resumidamente, o enredo desta série que está na Prime é duas companhias de dança, uma nos Estados Unidos e outra em França, estão a passar por dificuldades financeiras. E uma das soluções, passa por fazerem intercâmbio de artistas. Portanto, trocam estrelas da companhia, com todos os conflitos que isso traz, tanto para os líderes de cada uma das companhias. Ah, atenção, isto é uma comédia. E Com excelentes diálogos, todas. presumo, sendo da Há Amy Sherman excelentes diálogos Paladino. por causa da Amy Claro. Sherman-Palladino, era isso que onde isso, era aí que eu queria chegar. Esta argumentista é conhecida pelos diálogos não densos, mas extensos. Portanto, uma cena que no normal teria 10 páginas, com ela tem 100. Isto foi muito expressivo logo nas Gilmore Girls. E a Maisel também tinha isto, até porque a personagem pedia, por ser uma comediante que fazia stand-up, e portanto, E os atores rápidos até também. falavam muito Sim. rápido, muito depressa. Aqui a atual não tem, eles falam um bocadinho mais devagar, portanto não tem, não é tão intenso, mas é muito bem escrito, os diálogos costumam ser bons na mesma, só que o que eu acho que isto é engraçado, apesar de esta atual não tem nomeações, não está nas bocas do mundo, Teve uma outra para os mas Emmys. Teve uma outra para os Emmys. Sim. Lembro-me. mas Eu lembro-me, teve, eu lembro-me, eu não lembro. me Já te digo recordo. qual é, já te digo qual foi. Mas Ok. continua. Mas aqui o que eu acho engraçado é que é capaz de ser a história mais original destas três. Portanto, a Amy Sherman Palladino usa sempre uma cartola, ela tirou mesmo um coelho da cartola com esta ideia, que eu acho que é, apesar de não ser a melhor série dela, é talvez o conceito mais engraçado que ela tirou da cartola. E tem também um bom elenco. A Charlotte Gainsbourg, por exemplo, é a Ah, francesa. ok. Depois temos o Luke Kirby, que é o americano, e depois há também aqui uma tensão sexual entre os dois. Portanto, ele também entrou na Maisel, o personagem dele era o Lenny Bruce, que era um comediante da vida real. É verdade. Pronto, são os dois personagens principais, e eu acho que. Acho que é uma série muito divertida, tem 8 episódios, vê-se no instante, e não tenho notícias sobre a segunda temporada, mas vamos ver. Estes são 8 episódios, com cerca de 1 hora cada um, não são episódios pequeninos, mas foi das coisas que eu mais me diverti a ver este ano. Para ti, vale a pena. Para mim vale a pena, sendo que, e vou deixar bem claro que o Amy Sherman Palladino, tudo o que ela fizer eu vou ver, portanto as Sim. pessoas podem ter isso em conta, que é uma fã maluca que está a propor isto, mas eu acho que é divertido. A única coisa que podem fazer é ver um primeiro episódio e se não gostarem precisam de continuar, também não é obrigatório. Sim, e tenho mais notícias para ti, porque a série Foi cancelada. ia ter uma segunda temporada, Isso eu sei que ia ter. mas foi cancelada ao fim da E primeira. porquê? Porque não É fizemos assim. isto mais cedo, não é? Porque não fizemos isto mais cedo. Devíamos ter falado desta série mais cedo. Sim. Exatamente. Para que todo o país fosse ver e influenciasse a decisão da Amazon em manter a série. Mas de facto eles tinham uma segunda temporada encomendada já, quando foi feita a encomenda original e não foi. Estava aqui a ver também as nomeações, teve duas nomeações Mas para. atenção, que vá. Sim. Diz desculpa. Não, não, não, diz, diz, diz. Não, que vale a pena ver na mesma, não vão Sim. ficar, ai, agora E até é bom para aquelas pessoas que só ficamos gostam de ver. pendurados. Até é bom para aquelas pessoas que só. Eu só gosto de ver as séries quando elas acabam. Que é para ver tudo. Pronto, olha. Boas notícias. Já acabou. Já Teve acabou, também podem duas começar. nomeações para os Emmys em coreografia. Ah, claro. Pronto. Naqueles Sim, prémios. porque isto há bailarinos a sério, à mistura. Sim. Eu vou. Já te vou dar a palavra para mais duas séries, para mais uma série, ou duas, porque eu vou agora falar duas. São duas escolhas bastante óbvias. Se ainda não viram, vejam The Studio na Apple TV, que já não é Plus. Vi Pronto. um episódio. Viste um episódio, tens que ver mais. O segundo é absolutamente maravilhoso e a partir daí vê-se tudo muito bem. É a história de um homem que se torna líder de um grande estúdio de Hollywood, mas na verdade ele é um bronco e são todos os executivos são broncos e percebem muito de cinema, mas não percebem nada sobre nada, na verdade. É uma comédia, uma excelente comédia com excelentes performances do Seth Rogen, do Ike Barinholtz, da Catherine O'Hara, do Bryan Cranston. Ganhou uma catrefada de Emmys, incluindo o de melhor comédia. Eu já vos digo quanto é que foi essa catrefada. Foram 23 nomeações para 13 prémios, para dar em 13 prémios, incluindo ator principal, incluindo realização, argumento, supervisão, montagem, fotografia, todos os importantes. Todos os importantes que uma obra tem que ganhar para ser vista como a última Coca-Cola no deserto. Já agora, Coca-Cola no deserto, péssima ideia. A outra é também a vencedora de melhor drama, que regressa já em janeiro para uma segunda temporada. Porque sim, é possível fazer 15 episódios anualmente de uma série. Parecendo que não, é talvez o maior êxito da HBO Max, especificamente da Max, é The Pitt, uma série que não é o serviço de urgência. Legalmente, não é o serviço de urgência. Pá, eu não consigo ver. Mas que tem Eu toda a vou-te malta do serviço explicar. de urgência. Eu Sim. sei, mas eu vou-te explicar. Eu queria ver. Sim. Só que eu vejo zombies na boa, Sim. tripas pelo ar, séries de médicos Se não vês um consigo, acho muito catéter a arriscado. ser enfiado, um dos catéteres são enfiados, já Sim, é o teu não limite. gosto. Ok. É. Pronto. Pronto, respeito isso. The Pitt é. Se viram o Serviço de Urgência, é mais ou menos a mesma coisa, mas um bocadinho mais gráfica, mais violenta do que era o Serviço de Urgência, que foi uma série revolucionária nos anos 90, e cuja influência ainda se sente 30 anos depois. Se ainda não viram, é o dia-a-dia de um hospital. Neste caso, só um dia, porque são 15 episódios, hora a hora, num turno de 12 horas, porque sim, até nas séries fazem horas extra nos hospitais. A primeira temporada é exímia, também quer passar certamente uma mensagem forte política e social em relação às vicissitudes do sistema de saúde norte-americano, que nós cá não temos ainda, e espero nunca que nunca cheguemos a isso. Tem o Noah Wyle a fazer outro personagem que não é o John Carter, é o doutor Rabinovich, a lidar com um stress pós-traumático da Covid-19, de ter sido médico na Covid-19. É uma boa série, mereceu o prémio, mereceu o Emmy, e estou muito feliz por voltar já em janeiro para a nova temporada, porque isso é raro hoje em dia. Já se fala que também tem aqui, hei de falar dela mais à frente. Severance só regressa em 2027 para a Mas terceira. isso são séries que eu não sei como é que isso tudo está em termos de efeitos especiais e produção, e não The sei Pitt se não é tem mais algo. simples despachar as gravações. Não, The Pitt tem alguns, Não? mas são mais efeitos práticos. Lá Pois. está, tripas a explodir. Mas Severance, obviamente, tem outro tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo também digo: Stranger Things demorou 3 anos a Não, pôr a isso é última demais. temporada cá fora. Parece-me que estamos a aceitar isto também como algo normal, e não me parece boa ideia. Mesmo Pluribus, que acaba esta semana, no Natal, ou que acabou esta semana, a segunda temporada ainda não foi gravada, nem se sabe muito bem quando é que será gravada, por isso vamos ver. The Pitt está então na HBO Max, de estúdio na Apple TV. Renata, diz lá Conta. tu, o que é que tens mais aqui? Ai, o que é que eu tenho mais aqui? Deixa eu ver que eu tenho aqui a listinha ao lado, porque eu já não sou nova. Eu acho que Então, tenho. podias dizer às pessoas para gastarem mais dinheiro ainda. Estão Mais? aqui Então, duas se de calhar uma vão até plataforma que ainda não falámos. à Sky Showtime. É verdade. É verdade. A Sky Showtime tem pelo menos duas séries aqui. Uma, chama-se The Paper. É um spin-off do The Office, Uma é a sequela, na mesma. verdade. Como? E uma sequela. É uma sequela É também, ao uma mesmo sequela. tempo que Sim. recupera um dos personagens do The Office, o Oscar, que também se chama Oscar na vida Sim. real. O Oscar Núñez, que é o Oscar Martínez aqui. E até acho que ele tem uma nomeação aqui num destes prémios, agora não sei se é nos Golden Globes, se é nos Critics' Choice Awards. Mas sim. Acho que é nos Critics' Choice Awards. É um spin-off do The Office. Aliás, o The Office, que foi uma criação do Ricky Gervais, no Reino Unido, já teve muitas adaptações ao longo dos anos, um pouco por todo o mundo. A mais famosa é a adaptação norte-americana. E recentemente houve uma que ainda chegou a Prime Video, penso que foi a Prime Video, que era uma versão australiana. Eu gostei muito. Eu gostei. Eu Eu gostei, mas gostei. acho que aquilo foi cancelado, entretanto. em que a líder, a chefe, era uma mulher, foi a primeira vez que acho que isso aconteceu. O Michael. Acho que sim, nas adaptações acho que foi a primeira vez, sim. É, eu acho que sim. Agora temos The Paper, o que é? Isto envolve papel, todas as firmas dos The Office por todo o mundo eram empresas de papel. Neste caso, é a mesma equipa de documentários que filmava todas essas empresas, vai não para uma empresa de papel, mas para um jornal que é feito de papel, Numa empresa de papel higiénico. numa empresa de papel. E eles até dizem: o que é feito um jornal de papel? Papel. Assim. E é um jornal local que não tem praticamente jornalistas nenhuns, e os que têm são muito fraquinhos, e que a empresa contrata um editor a sério para ver se consegue que aquilo dê algum resultado e que. Mas não lhe dá condições nenhumas, não lhe dá. Ele tem que resgatar para as funções de jornalista pessoas que estavam a vender papel higiênico e que estavam noutras funções, não Ou é? seja, o normal, não é? É, não está muito, muito longe, não, está longe, mas é uma caricatura do que acontece na vida real. Há lá uma personagem que eu já percebi que é um bocadinho odiada um pouco por todo mundo, que é a Esmeralda, que era a antiga editora, que é despromovida quando chega lá o Ned, não é? Que já agora, para quem conhecerá a atriz, é a Sabrina Impacciatore de The White Lotus, da segunda temporada de The White Lotus, que era gerente do hotel, uma das gerentes do hotel. Eu penso que sim. E Sim, ela das também entrou na supervisoras. Paixão de Cristo, acho eu, Sim, no filme do acho que Mel sim. Gibson. Acho que sim. Ela é muito engraçada. É. É muito engraçada, mas parece que está aqui a polarizar algumas opiniões sobre a prestação dela nesta série, que eu acho muito divertida. E temos o Oscar, que é um dos personagens resgatados da versão norte-americana, que. Penso que ele estaria na contabilidade e agora também passou para o cargo de jornalista neste pequeno jornal de província nos Estados Unidos. Eu acho engraçado, são episódios pequeninos, na mesma, como as outras versões do The Office sempre foram assim. E eu tenho visto, acho que está a cair um episódio por semana, aquilo Infelizmente ainda sim, está. sim. Infelizmente esse é o grande problema com a Sketch Show Time. Esta e a outra série que já vais falar a seguir. O grande problema da Sketch Show Time é, e eles escudam-se em, ah, contrato, já sabe como é que é. Amigos, é assim, estamos na era da internet. Se não lançarem as coisas todas ao mesmo tempo, sobretudo quando já foram lançadas ao mesmo tempo nos seus territórios de origem, a malta vai à procura e não vê motivos para subscrever o vosso serviço. Eu não vou à procura porque eu sou muito preguiçosa. Sim, é verdade. Eu Depois há não, pessoas não me como a Renata. apetece. Depois há pessoas como a Renata que têm uma rotina e gostam de É. ver os novos episódios da Paper às sextas-feiras. Faltam sair dois, portanto, em princípio sairá o último, sairá um a 26 de 26 de dezembro e o próximo a 2 de janeiro. E pronto, e fica a primeira temporada concluída e já foi renovada para uma segunda. E o outro também, outra série que eu estou a gostar muito também está a cair às pinguinhas, mas ainda vai mais atrasada. Eu não sei se já caiu o terceiro episódio, tu decoras melhor Já, nestas coisas caiu do que a, eu. cai às segunda às À segunda-feira. segundas-feiras, sim. Portanto, estão três lá. Se quiseres seguir já para essa, podes seguir. Eu gostei Ok. muito desta também. Chama-se All Her Fault. Eles não traduziram, mas pode-se traduzir para algo como a culpa é dela, não é? Sim. É tudo culpa dela. É. E o ela, neste caso, pelo que eu percebi até agora, porque só vi dois episódios, é das mães, daquelas mães que. Então, o que é que acontece nos primeiros segundos da série? Eles não estão a enrolar absolutamente nada. Uma mãe vai à casa de uma senhora e diz simplesmente: Olá, vim buscar o meu filho que está num playdate com outro miúdo que ela tinha combinado com uma mãe por mensagem. Problema, o miúdo não está lá, a miúda não sabe nada, a miúda, a A senhora senhora, da sim. casa não sabe nada sobre o assunto, não tem lá ninguém a brincar, portanto está completamente alheia a quem são aquelas pessoas, e a mãe depressa percebe que o filho desapareceu por um suposto, porque foi raptado e porque alguém Não sei, não, isto há aqui, isto vai-me parecer aqui que vai haver muitas surpresas para a frente. E isto E é a já digo primeira isso. cena. E isto é a Isto é a primeira primeira cena da cena. série. Eu já vi tudo. Logo. Eu já vi Não, tudo. então Não te vou dizer. Só te não vou dizer é podes? que. Não Não. te vou dizer nada. Só vou dizer é que. Até porque a série, como já dissemos, segundas-feiras, Sky Showtime, um episódio. Nos Estados Unidos saiu na Peacock com todos os episódios de uma vez. Já agora, correndo só pelos nomes do elenco, tem Sim, a sim, Sarah sim, sim. Snook do Succession. Curiosamente, saiu Brilhante. outra série com o antigo marido dela em Succession no mesmo dia na Netflix, que se chama Death by Lightning. É a nova série dos criadores de Game of Thrones. É muito fixe também. Não está no meu top, mas pronto, é a vida. Só podia escolher 10. Tem a Dakota Fanning. Tem o Jake Lacy, tem o Michael Peña, é excelente, é um bocado novelesca. Quando dizes a culpa é dela, eu acho que esta é uma série que devia ser mostrada quando se fala de contraceptivos. Como assim? Tens o preservativo, tens a pílula e tens o julgamento que a sociedade faz em relação ao papel Sim. das mães. Carrega tudo aí. É muito novelesca a série, mas é muito boa e Sim, eu gostei muito do final. isto foca pessoas ou da alta sociedade ou de uma classe Sim, média sim. muito alta. Portanto, são pessoas, mas que são mulheres que trabalham, que estão muito ocupadas durante o dia, têm amas, mas que cuidam, não deixam, apesar de serem grandes profissionais e de terem carreiras de sucesso, não deixam de ter que cuidar da casa, digamos assim, de saber os horários todos da escola do filho, das atividades extracurriculares, o nome dos amigos, o nome das mães, o nome dos pais, tudo. O que é que comem, o que é que não gostam de comer, tudo, tudo, tudo, tudo. E os pais, eu só vi dois episódios, mas aparentemente homens simpáticos. Homens Normais, ricos, queridos, sim. demitem-se de tudo e pode ter havido aqui uma outra falha ou desatenção de uma outra mãe que baste para serem julgadas, pelo menos veladamente, de alguma forma, e depois não sei se isto vai descambar. E acho que o ponto de vista que é dado ao alheamento dos homens é feito com alguma passivo-agressividade da parte deles. Sim, Não é? Ou seja, a série exato. está muito focada no ponto de vista delas, no ponto de vista da personagem da Sarah Snook, da personagem da Dakota Fanning. E também vai brincando com o formato ao longo dos 8 episódios, parecendo que não conta muita história ao longo dos 8 episódios que se calhar não se esperaria numa série deste tipo, e numa minissérie e com este limite de tempo, mas não vos posso dizer muito mais. Pois não, tu estás muito Posso-vos dizer, limitada, estou mais à vontade. estou muito limitado. Posso-vos dizer que o elenco faz um excelente trabalho. Isto é baseado num livro também com o mesmo título. Acredito que o final possa ser o mesmo do livro, mas estou muito, muito satisfeito com o final e com a forma como aterram este avião. Isto também tem Porque algumas nomeações agora destas últimas sim, que está com saíram, não é? algumas nomeações para os Globos de Ouro e vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos. Estamos de volta. Já corremos aqui todas as casas, na verdade, do Sim, não streaming. corremos a filminho. Não corremos a Filmin. Tens alguma do Filmin? Queres. Pá, eu tenho a Filmin não Filmin tem muito desde catálogo ontem. novo, não é? Tenho uma série que eu vi um episódio ontem, acho que se chama Bookies, que é uma espécie de Bookies. Sherlock Holmes. Acho que será Bookies? Será que estou a inventar? Deixa ver. Bookies, vou pesquisar aqui na internet. É, Ah, exatamente. É uma Bookies. série Sim, sim, britânica. sim. É uma série britânica passada no pós-Segunda Guerra Mundial, é daquelas séries giras para termos sempre no bolso, porque é um tipo que se chama Book, que tem uma loja, é um livreiro que investiga crimes, que vão como atividade paralela. E pá, tem é uma série de época, tem bons cenários, guarda-roupa espetacular, mas ainda estou para perceber, se vai ser mais do que aquela série de entretenimento com um caso por episódio, mas é possível que seja e acho que também nos faz falta termos sempre uma série dessas para nos acompanhar. Sim, daquelas de para ver enquanto se está a dobrar a roupa, para, não é? Não, isso não se faz com Ah, nenhuma ok. série. Ou não. Eu acho que se Ou faz. vês, ou queres ver, ou não queres ver. Para o almoço, acho que se faz. Acho que se pode fazer. Não. Não, eu nunca faço isso. Eu sento-me a ver uma série e ninguém pode falar, Ok, pronto. que senão eu ponho no pause e volto para trás porque perdi 3 segundos. Há séries com que eu faço isso, há outras com que não dá, não dá para fazer isso. Acho que Assim. todas aquelas que temos no top são dessas. Eu vou já cortar do meu lado, vou já cortar aqui duas as duas da Apple TV que aqui tenho, que são Severance. O que dizer sobre Severance que já não tenha sido dito? É um portento técnico, tem uma história muito, muito sólida, e muito boa, ótima para discutir semanalmente, com os amigos sobre as teorias que temos, em relação ao destino de cada personagem. A segunda temporada acho que superou a primeira, era difícil superar a primeira. Porque já era muito, muito, muito forte. Não. E agora estou muito curioso para ver o que é que vão fazer com a terceira temporada, porque é muito difícil superar estas duas últimas. Para quem ainda não viu, Severance é sobre uma. Podemos chamar-lhe de distopia, acho que podemos chamar-lhe de distopia, de certa forma, numa empresa em que cria um sistema de separação da vida pessoal e da vida do trabalho. Meu Deus. E que põe em prática essa separação, na sua empresa. Um funcionário entra no elevador, vai trabalhar para o seu departamento, muito inspirado em Jacques Tati, Playtime, se fosse um espaço fechado, ou o Brasil, vá, ou o Brasil do Terry Gilliam. E não se lembra de nada da sua vida pessoal, e quando sai cá para fora, não se lembra de nada da sua vida, das últimas 8 horas, daquilo que fez nas últimas 8 horas. A outra é Pluribus, a nova série de Vince Gilligan, cujo último episódio sai este Natal, último episódio da primeira temporada, lá está. Durante anos estivemos a dizer. Better Call Saul tem de ganhar um Emmy e se de ganhar algum Emmy tem que ser a Rhea Seehorn. Ora, Better Call Saul é a série mais nomeada de sempre para os Emmys sem ter uma única vitória, nem nas categorias técnicas e, obviamente, a Rhea Seehorn chegou a ser nomeada e nunca ganhou o Emmy de melhor atriz secundária. Aqui ela tem o papel principal, é a Carol Sturka, uma escritora que se vê. Num cenário em que temos uma invasão alienígena não convencional, em que os corpos são tomados por uma. Vamos chamar-lhe uma. Personalidade. Não, uma personalidade comum, acho que se pode considerar isso. E ela é uma pessoa que não foi absorvida por esta invasão alienígena. Portanto, é Carol a tentar salvar o mundo. Na perspectiva dela. E é isso que torna a série ainda mais interessante. Acho que Isso coloca. interessa-me. Sim, acho que coloca muito o debate de. Ok, tu estás a tentar salvar o mundo, mas neste momento tens um mundo em que os conflitos acabaram, há paz, o que é que queres, essencialmente terminar? Mas isso também nos leva um bocado a uma conversa que há no Andor, que é o Império Galáctico. Impera a ordem, não é? É verdade. E mas quais são os custos disso? Ou A seja, questão eu queria. é que aqui, no caso do Império, numa ditadura, num Império, No Império Absolutista, o que tens é várias pessoas, vários indivíduos subjugados perante a Sim. força militar e política de uma organização. Aqui não tens, eliminas esse elemento, ou praticamente eliminas esse Não há elemento. oposição. Não há oposição e não há propriamente individualidade sequer, à exceção dela. Pois sim. E creio que vale a pena espreitar. Acho que a primeira temporada ainda não está no ponto, mas se querem um excelente exercício de temas para debater, se querem um excelente trabalho de coreografia e fotografia, muito à boleia daquilo que já era feito nas últimas temporadas de Breaking Bad e no nas, na, em Better Call Saul, Pluribus é a série ideal para vocês. E se calhar para ti, Renata, também. Eu sinto que sim. Ambas estas Estou séries sentindo. estão disponíveis na Apple TV. Portanto, depois, se quiseres falar sobre integrares um plano familiar, e assim poupares na subscrição, falamos depois desta gravação. Ok. O que é que tens mais para recomendar às pessoas? Tenho coisas na Disney, Tens coisas na mas Disney? não é, mas não tem princesas. Não sei. Não sei. O Sterling K. Brown podia ser uma princesa ali, daquelas Fechado. badass. Não sei. Queres ir ao Podia. Paradise? Mas o Paradise foi uma das minhas séries preferidas deste ano, principalmente porque aquilo teve, o enredo teve ali envolto em mistério durante muito tempo, e ainda bem, porque nos primeiros episódios o início leva-nos efetivamente ao engano sobre o que é a série. Porque o que nós vemos inicialmente nada tem a ver com o que nos espera mais à frente. Eu não sei se ainda estão a valer spoiler alerts Não, por esta altura, não. porque isto é uma série do início de 2025. Mas para quem não viu, eu vou colocar um timecode na descrição para saltarem à frente. Portanto, isto começa com um bairro norte-americano muito pacato, onde residem pessoas importantes, ricas, entre elas o próprio presidente dos Estados Unidos, muitos cientistas, e de repente há um homicídio. Vamos dizer assim, não vamos ser tão mauzinhos para os ouvintes, diz ouvintes, como antigamente aqui Sim, nos deixa ouvintes. podcasts. Sim, Ok. sim, sim. Ok. Sim. Para os ouvintes, não é? Portanto, isto começa uma investigação de quem é que matou esta pessoa tão importante que vive nesta comunidade. Portanto, isto parece um thriller político, não é? E é. E tu, pá, De sim, certa é, forma e é. é, mas não é só. Portanto, tu, ok, vou ver que giro, não é? Um thriller, e agora quem é que matou, quem é que não matou, e esta Deixa-me gente toda só cheia de dinheiro. dizer que, antes de passares aos spoilers, porque estás a fazer uma excelente descrição para quem ainda não viu a série, Epidei. esta série é do Dan Fogelman, o mesmo criador de This Is Us, onde também entrou o Sterling K. Brown, e à boleia daquilo que fez com This Is Us, é logo no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, que nos dá ali o baque. E agora é a parte onde podem saltar. E foi um back mesmo. Portanto, isto, mas eu posso dizer quem é que morreu? Agora já podes. Já posso. Sim. Foi o presidente, Claro, não é? obviamente. Pronto, mataram o presidente, mataram o homem. Sim. E o que é que. Mas não foi só. É, não é só esse o problema. É que, na verdade, esta comunidade é uma comunidade subterrânea que foi construída pelos poderosos após uma guerra nuclear, não é? Um Pelos poderosos cataclismo. não pode. Não pode ser, Foi, pelos é ricos e verdade. pelos poderosos. Os ricos. Francamente. Francamente, E daqui a né? pouco estás a dizer que usaram trabalho mal pago e em más condições de segurança para construir aquilo. Pois, mas isso à partida também os pode lixar, não é? Ah, pá. E Porque... que, epá, sei lá, e que se calhar foi um deles que matou o presidente. Se calhar, não vamos dizer Pronto, com toda a opá, certeza, mas há uma grande francamente. probabilidade de terem Francamente. deixado algumas pontas soltas. E não terem o plano tão bem delineado como à partida desejaria. É uma grande série, tem É uma grande série. planos, é uma grande série, tem, os cenários são, a forma como nos apresentam é super credível tudo ao mesmo tempo, não é? Porque isto é uma, a dimensão desta cidade subterrânea é considerável, portanto eles têm tudo lá, eles têm 20 e tal mil pessoas lá a viver. E tem de tudo um pouco, mas tudo muito arrumadinho, muito bonitinho, não, tudo muito acolhedor, não é? É mesmo o paraíso que dá o nome a esta série. Depois há os poderes na sombra do presidente, não é? Que movem efetivamente todos os cordelinhos e não tanto o presidente, não é? Que o presidente nem é tanto visto como o mal da fita, apesar de fazer parte e de ser Sim, é mais representação do um. Sim. poder. Mas é, não é o verdadeiro poder e eu recomendo. E acredito que estejas ansiosa para a segunda temporada que estreia já no Sim. dia 23 de fevereiro. Sim. Mais uma que prova que é possível fazermos séries com conceitos elevados nestas plataformas de streaming e que elas regressem ano após ano. Eu queria também chamar a atenção para a banda sonora, para a escolha musical. Tem muitas músicas, muitos temas que eles vão ouvindo da década de 80, com destaque para o Phil Collins, Another Day in Paradise, por exemplo. Pá, tens Poison, tens assim uma série de Whitesnake. E eu vou já fazer aqui uma transição para uma outra série que tu recomendas também no Disney Plus, que é, porque estás a falar da banda sonora, e a banda sonora é do Siddhartha Khosla, que também faz a banda sonora de Only Murders in the Building. Isso então, o que nós aqui em Portugal, agora que dizemos muitas vezes o Homicídios nome ao da série, domicílio. O é título em verdade, Portugal é excelente. É excelente. é das poucas séries que nós continuamos a dizer também, alternamos entre o nome original e o nome Sim. adotado em Portugal, que está ótimo e até nos facilita dizer ao invés do nome original. Tenho dois dos meus comediantes preferidos que eu vi crescer. Sim. Que participam de um dos meus filmes preferidos de infância, que isso aqui é Os Três Amigos, que é o Martin Short e o Steve Martin. E são os dois Falta melhores só. amigos. Eles são os dois melhores Sim. amigos. Não, não, são os dos três amigos, são os dois melhores. Sim, são as duas coisas, os melhores Sim, amigos e sim, os sim. melhores. O terceiro melhor amigo desse filme dos anos 80 é o Chevy Chase. Já agora há um documentário que ainda não vi sobre ele, sobre esse comediante Está para mal estrear amado. também. Ainda não estreou. Ainda não Não, estreou, ainda ok, não, mas não. vou querer ver porque ela é uma peste. É uma pé Mas. terrível, sim. Sorry, Chevy. You Pronto, are, you mas. know you are. O homicídios ao domicílio é das melhores coisinhas que aí anda. Isto já vai para. Isto foi temporada 6, salvo erro. Cinco, cinco, 5. sim, Portanto, isto ainda vai para mais uma temporada, porque é verdade. tem Temos um novo, audiências sim, e temos um novo homicídio no final, e porque tem temos um sido novo essa a tradição. homicídio que quase que não era no, quase que não era no edifício, mas por pouco foi. Adorei, Por adorei pouco, essa o technicalidade, final é maravilhoso. sim. E depois, há aqui o que eu achei desta temporada e também há aqui duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, aos atores convidados, que se tu às tantas estás a olhar para uma mesa e tu és só malta que ganha o Oscar, É não é? luxo, é luxo. Esta É série luxo. sempre marcou, desde o início, o luxo, nos atores convidados, tanto nos atores de Nova York, porque vê-se ali uma clara presença de atores que depois vemos recorrentemente em séries gravadas em Nova York e em peças Estão por da ali, não é? Broadway, e sim, estão por lá, estão disponíveis. Mas também o luxo. Nesta temporada tivemos o Christoph Waltz, coisa pouca. Renée Zellweger, também Uma loucura. desconhecida, perfeita desconhecida. Tivemos um tipo que um dia ainda há de ganhar um Oscar, que é o Bobby Cannavale. Eu acho que ele um dia ainda vai ganhar o Oscar. E temos a Meryl Streep, Estou voltou, só, não sim, estou é? sozinho nesta opinião, ok. E temos a Não Diane. sei, não sei. temos a Os Diane, Oscars. a Diane Weiss também, que é incrível. Sim, linda. Sim. E a detetiva Devine, que Sim, a entretanto Divine ganhou um Tyrandolf, Oscar sim. enquanto Verdade. fazia Homicídios ao Domicílio também, que é Keegan-Michael das melhores Key, personagens. Richard Kind, que Sim. já tinha aparecido na temporada anterior e que é um tesouro Ah, e cómico. como é que se chama o ator que é dos menos famosos, que é o que faz de Howard? Eu nunca me É lembro do nome dele. o Michael Cyril Crichton, que A minha também personagem preferida. ele tem estado a. Também graças a esta série, ele tem estado a subir muito a sua cotação nos últimos anos e tem estado presente cada vez mais no cinema, na televisão. Esteve também no, na última temporada do Mrs. Maisel. É um Ele excelente tem dos ator. melhores momentos, em particular até desta última temporada, por causa da relação dele com o robô de serviço e toda aquela lado mais needy dele, que é hilariante. E depois tens a parte da investigação, que nem sempre faz sentido. Eu acho que a série está a ficar cansada e é aí que se nota mais. Mas eu acho é que não faz mal. Por exemplo, põe aí aquela coisinha, não sei o que é dos spoilers, se disseste que ias pôr. Passem à frente a Não, não. partir daqui. Estás-me a Sei dar lá, por trabalho na exemplo, edição, aquela mas questão. ok, sim, força. Eu vou tentar não revelar muita coisa. Por exemplo, quando eles têm todos que sair do prédio porque. Ou então eu é que não percebi bem. Porque tá, determinada personagem comprou o prédio, mas só comprou metade dos apartamentos. Porque é que eles têm que sair É todos? o condomínio. É o condomínio a. Ela manda no condomínio. A partir Então, do mas momento em que ela eles. tem 51% da votação no condomínio, ela pode criar Não decisões podes a partir do expropriar. condomínio. Acho que sim. Não, acho Eu que não sei não. quais é que são as leis em Nova York, mas Pois, de facto, se calhar são diferentes, não é? não me espantava, muito sinceramente. Não me espantava que ela Pois. pudesse Eu fazer achei isso. muito estranho. Mas de resto amei e quero continuar. Eu por mim, via isto para sempre. Bem, por agora vais poder continuar a ver a série no próximo ano, porque foi renovada para uma nova temporada e que deve Maravilha. estrear no próximo verão, próximo outono. Também criada pelo Dan Fogelman, produzida, aliás, pelo Dan Fogelman, tal como Paradise. Bom, faltam algumas ainda, vou tentar despachar isto da minha parte. Gen V, segunda temporada, à falta de The Boys, que tem feito um dos melhores trabalhos a satirizar a era em que vivemos atualmente. Tão bom que no final da terceira temporada havia comentários no Reddit a perguntar se o Homelander era mau. Demorou para perceberem, mas pronto, ainda bem que já perceberam. Tal como aquele cronista do Washington Post que pergunta se eles são os maus ou aquele personagem de uma série britânica, soldado nazi, a perguntar se Are we the baddies? São os Sim. maus, sim. Next. Gen V dá-nos uma segunda temporada bastante superior à primeira, com momentos que se vão refletir na última temporada de The Boys e que torna isto uma série absolutamente essencial para ver se forem ver The Boys na Prime Video, que também tem a estreia da última temporada marcada para o próximo ano. Como disse, é das séries que melhor satiriza, considerando o que há para satirizar, o momento atual. À boleia de um mundo em que um consórcio de super-heróis controla efetivamente tudo o que se passa. É a minha recomendação, está na Prime Video. Se ainda não viram The Boys, vejam também. Também é excelente e vão ao tempo da última temporada. Outra que tenho aqui, que também é uma sequela e na verdade é. É quase uma continuação da sua segunda temporada, é a terceira temporada de The Diplomat, a série Ainda não vi. com a Kerry Russell, que teve uma segunda temporada, vamos dizer, morna, acho que morna, mas que foi feita mais ou menos em conjunto com a terceira, e no final da terceira temporada eu saio com uma satisfação enorme, não só pela Kerry Russell, que é excelente em tudo aquilo que faz. Até quando só faz duas ou três cenas no Star Wars, e que desperdício! Mas também juntam-se a ela outros grandes atores, Bradley Whitford, Allison Janney, que pronto, um deles chegou a presidente, depois de vários anos como assessores do presidente, lá conseguiram chegar ao cargo. Temos um excelente e pesado thriller político a suportar a história. Tu já viste a segunda temporada, presumo, e acho que Eu não vi The consegues. Diplomat. Não viste Diplomate todo. Não. É pá, tens que ver. Não. Tens É que uma ver. das minhas falhas. Está na lista, Tens que mas uma ver The pessoa não tem Diplomate. tempo para tudo. É verdade, é verdade. Mas Porque isto nós é. somos as pessoas que dizemos às outras: tens que ver isto. Pois é, mas repara, eu vi 30 e tal séries É completas verdade. e não consegui chegar aí. E mesmo assim é assim que isto dá para que isto funciona connosco também, para perceberem a nossa dificuldade. Mas É que isto não se é como ver filmes, que nem tem uma média de 2 horas e está despachado, não é? é verdade, mas se gostam Demora de mais tempo. um bom thriller político e se forem Pois ver sim. Paradise, é completamente diferente. Se gostaram daquele episódio em que o primeiro-ministro, daquele episódio de Black Mirror, em que o primeiro-ministro britânico tem que praticar o coito com um porco. Tenho excelentes notícias para vocês. O Rory Kinnear também faz de primeiro-ministro aqui. E é sempre muito difícil ver a série sem imaginar: ok, e agora quando é que vais fazer aquilo com o porco? Eu digo, é muito difícil. Ele tem uma presença reforçada na terceira temporada. É excelente. Kerry Russell merece todo o respeito. Por esta série, o Rufus Sewell também. Espero que venham mais temporadas. Vêm mais temporadas. A série já foi renovada para uma quarta temporada, mas se ainda não viram, têm aqui, ora, 8 mais 8 mais 6, 22 episódios para ver na Netflix. Vêem-se muito, muito bem. Mas naquele cenário que a Renata descreveu há bocado, tudo calado, e só a TV é que fala. Isso. Vamos às Isso. tuas. Vamos às tuas últimas Isso. Devia ser uma duas. lei. Então, eu tenho uma que é um voto de protesto, Sim. que é The Bondsman, na Ok. Prime Video, Ok. em que foi cancelada a primeira temporada Ok. e eu adorei. Portanto, temos o Kevin Bacon a caçar demónios. Eu não sei Tá porque bom, é que tá isto não fixe. vingou. Tá fixe, Eu acho sim. que é tudo que uma pessoa pode pedir, pelo menos no meu caso, porque do Kevin Bacon, que teve outra série muito boa esta na Netflix, que é o Sirens, mas The Bondsman, basicamente, ele é um caçador de recompensas que morre e é ressuscitado pelas forças do mal para caçar demónios foragidos. Eu Ok. acho o conceito muito bom, principalmente para os órfãos como eu da série Sobrenatural. Aliás, a série Sobrenatural, que é uma das séries de terror, aquilo não é bem terror, não mete medo a ninguém, tal como The Bondsman, ainda tentou um spin-off que era os Winchesters, mas falhou redondamente até para mim, e eu Sim. acho que The Bondsman era o sucessor natural, principalmente com um ator fantástico como o Kevin Bacon, que também tem tempos de comédia muito, muito bons, e isto acaba com um cliffhanger, mas eu acho que vale a pena ver. Ainda assim, porque quem sabe se isto não é recuperado mais para a frente, porque afinal há muita gente que gosta de o ver a caçar demónios e não só minhocas que andam debaixo de terra como no clássico Palpitações. E são episódios curtinhos, não é? São curtinhos, é meia Sim. hora cada um. Sim. Eu vi isto uma assentada, eu vi isto num dia. Que também é raro para séries deste género. Sim, o Sobrenatural eram episódios longos, de uma hora. Eram os, sim, 45 minutos, sim, talvez É. mais, sim. E muitos episódios por temporada, porque também eram outros tempos, não é? Isso se Sim. fazia, havia, dispersavas-te por menos séries, acabavas por estar ali. Sim, outros tempos, outra distribuição, outra, sim. É. Aqui não, meia horinha de Caça ao Demónio, perfeito, com Kevin Bacon, e tiraram isto, eu acho mal. Já agora o Kevin Bacon este ano fez outra série que é o Sirens, está na Netflix, nada a ver, não chegou ao meu top 10, gostei da série, mas eu acho que vale sempre a pena vê-lo. Teve algumas nomeações para os Emmys também. Sim, as Sim. interpretações são boas, a história é engraçada, não é? Pronto, mas pronto, tem bons atores, basicamente. Quantos Tem a graus é que Millie estás? Alcock. A quantos graus é que estás do Kevin Bacon? Como assim na vida? Graus? Sim, De distância de separação? pessoas. Pessoas de distância. Oh, há milhões. Está bem. Se calhar não, mas pronto. Porquê? Mas conheces o Kevin Bacon? Eu não conheço o Kevin Bacon. Nunca o No entrevistei. entanto, se calhar estarei para aí umas 4 pessoas do Kevin Bacon. Ai, não sei, nunca pensei nisso. Tens que pensar nisso, tens que fazer Mas essas estamos a contas. contar amigos ou só pessoas com quem nos Não, cruzamos? conhecimento, conhecimento, conhecimento, sim. Pessoas com quem temos contacto. Os 6 graus do Kevin Bacon, na teoria dos 6 graus do Kevin Bacon. Pois olha, não sei. Eu Temos já que ver isso. entrevistei muita gente, isso conta. Talvez, talvez conte, talvez ajude. Nunca se sabe. Mas sim, The Bondsman está então na Prime Video e Sirens, que estavas aqui a falar, está na Está na Netflix, Netflix. e tem de facto um excelente elenco. Tem o Glenn Howerton do It's Always Sunny in Philadelphia, tem Megan Fahey, tem a Julianne Moore. Pronto, acho que isso explica tudo. Sim. Mais, o que é que tens mais? E tenho mais uma, não é? No Disney Plus, não é? Na Disney Plus. É muito gira isto. Acho que vem aí uma segunda temporada, não sei quando, se calhar. Consegues descobrir isso mais depressa porque não fui Já confirmar direi, quando é que já me chega. direi. Isto é uma série britânica, chama-se em inglês A Thousand Blows. Em português foi traduzido para Mil Golpes, é uma tradução literal. E isto é uma história verídica, mas muito interessante, que os próprios britânicos não conheciam. Portanto, é um pugilista jamaicano que vem ter, isto na Londres vitoriana, estamos a falar finais do século XIX. Vai para Londres para tentar uma vida melhor, e acaba por ingressar nos ringues de boxe da cidade de Londres, mas numa altura em que se lutava sem luvas. O que é aqui também de engraçado? É um gangue de mulheres. Isto tudo existiu, que eram as Forty Elephants, que roubavam os ricos, andavam atrás dos ricos. São histórias que muitos ingleses, na altura tive a oportunidade de entrevistar os criadores. Aliás, isto é do criador dos Peaky Blinders, Do Stephen Stephen Knight, Knight. sim. É. E tem também um bom elenco, e todas as personagens são verdadeiras, portanto, os argumentistas mergulharam na história com recursos jornais e tudo mais destas lutas. Isto era tudo as classes mais baixas que lutavam sem luvas, e as gangsters à volta deles, que eram as Forty Elephants. É uma história muito, muito gira, e que tem também um elenco interessante. Eu não conhecia este que faz de Ezequiel, que é o jamaicano. Deixa-me ver se apanho aqui o nome O dele. Malachi Kirby? Esse, Sim. exatamente. Mas temos aqui, e o que é interessante. Ai, peraí, que estava, agora o meu computador parou, estava aqui a tentar apanhar o nome dele. Que é esse, Malachi Kirby, exatamente. E temos uma coisa aqui muito interessante, é que um dos protagonistas é precisamente o Stephen Graham, do Sim. Adolescência. E a outra das protagonistas é a Erin Doherty, também do Adolescence. Exatamente. Pronto, isto Sim. também são atores britânicos, e eu gostei imenso. Eu acho que estes episódios já vi há alguns meses. São episódios grandes, mas vê-se muito bem, é muito interessante, está muito bem escrito. Os cenários e o guarda-roupa é tudo maravilhoso, é tudo pensado pensado ao pormenor e foi uma das minhas séries preferidas deste ano. Thousand Blows está então disponível no Disney Plus. A segunda temporada estreia a 9 de janeiro. Por isso está aí quase 9 de a bater à janeiro? porta. Sim, Ah, 9 de feliz janeiro. ano novo. Está tá aí quase a bater à porta. Ora, o teu top já está fechado, não é? A mim falta-me uma, que é The Rehearsal. Ah, eu quero ver isso, ainda não vi. Talvez um dos grandes triunfos televisivos do ano. Para quem não sabe, há este tipo, este comediante que é o Nathan Fielder, fez uma série chamada Nathan For You, em que ajudava donos de pequenos negócios a revolucionarem os produtos que vendiam. E entretanto, ele começou a fazer um projeto com a HBO. Que é este, The Rehearsal. No primeiro episódio, ele ajuda um tipo a convidar uma amiga para sair. No resto da primeira temporada, ele ajuda uma mulher a ensaiar para criar uma família. Na segunda temporada, ele tenta perceber como é que pode resolver os acidentes de aviação, ou quais é que são as principais causas de alguns acidentes de aviação à boleia de uma teoria. Ora, isto é tudo muito giro. Isto é uma série, isto mistura comédia com reality show, com documentário, com sátira, com exagero. E eu digo exagero porquê? Porque ele faz isto tudo com dinheiro da HBO, que é muito. Ora, no primeiro episódio, para ajudar o homem a convidar a rapariga para sair, ele cria uma réplica funcional do bar onde eles se vão encontrar. Se isto é um exagero, sim, completamente. Se de facto os ajuda, acho que sim. Agora imaginem esse tipo de recriação para todo o trabalho da série. E imaginem depois o poço sem fim em que as conclusões que ele tira de algo levam para mais questões e como é que ele vai explorar essas questões e que exagero é que ele vai criar nessas questões. A segunda temporada é bastante boa naquilo que explora aviões, explora acidentes de avião. Ele chega, e eu vou ter que fazer aqui um spoiler porque isto foi amplamente falado na internet. Ele chega ao ponto de, para perceber o que causou, teoricamente, o milagre do Hudson, ele chega a recriar a vida toda do Capitão Sully desde bebé, em que ele é o Capitão Sully. Entra muito pelo caminho do absurdo, sim, mas acredito que as conclusões que a série tira sobre os temas que explora, mas também sobre a nossa própria existência e a nossa própria presença enquanto seres humanos, também é muito importante. Eu gostei mesmo, mesmo muito da série. É muito densa. É uma série para se ver com alguma atenção. Tem piada, mas nós chegamos ao fim de cada episódio, ou sobretudo no final, exaustos, porque estamos ali a ver a série e a raciocinar e a tentar perceber, não só somar os pontos, mas tentar também perceber como é que certas ações poderão ter tido influência nas nossas vidas, em certos momentos. E se calhar se faria sentido ter um ensaio para cada momento da nossa vida. Às vezes acho que sim. Ah, não sei. Depende. Eu acho que sim. A série está na HBO Max, tanto a primeira como a segunda temporada, e vale muito a pena ver. Tens tempo para falarmos de séries portuguesas? Tenho. Então, fiquem por aí e nós já voltamos. Renata, muito rapidamente, até porque já vamos com muito tempo, televisão portuguesa, o que é que tu destacas este ano? Eu destaco três séries de comédia. Duas delas acho que vão se tornar séries de culto, talvez, principalmente uma, que é Ruído, do Bruno Nogueira, e outra é o Felpe, que é o regresso dos bonecos à televisão portuguesa, neste caso para adultos, não tanto os Amigos de Gaspar ou a Árvore dos Patafúrdios, que já é para outras gerações, que era dedicada às crianças, mas o Felpe é mesmo para adultos e dizem, apesar de tudo aquilo ser emitido às 9 da noite, dizem muitas caralhadas. Podes dizer caralhadas aqui também, obrigado por perguntares. Achei que estava bom, porque se eles dizem e é num horário das 9 da noite, eu achei que era permitido. Bom, mas É, só que, mas depois eu aí pergunto: porque é que o casa-abrigo foi para as 10 da noite, mesmo quando dizem tantos palavrões, não a é? violência doméstica não é para Ah, pois é. ficarem traumatizados, Pois é. porque Francamente. eles não podem aprender coisas importantes. Mas um fantoche já pode dizer caralho. Várias vezes e Sim. entre outras asneiradas que eu Exato. adorei, que é Exato. desconcertante por vezes, mas É muito na onda do Avenida Q, não é? O Rui Mel também já tinha feito. sim, o Rui Melo já estava habituado com esta fantochada. A Inês Aires Pereira também, embora aqui faça o papel de uma humana e não esteja a manejar nenhum boneco, Sendo que mas manejar um boneco pode ter outro significado, manejava mesmo, porque o tanto aqui interesse como na amoroso. Avenida Q, sim. Mas acaba por manejar, porque já que tem carta branca, Sim. acaba porque o interesse amoroso da personagem dela é um boneco e há cenas de cama, pelo menos uma que me recordo. Portanto, eu não vou dissertar sobre o quanto gostei do Felpe, gostei mais do Ruído, porque é mais a minha praia, depois cada um terá as suas, mas eu queria destacar aqui uma pequena produção de baixo orçamento que foi diretamente para a RTP Play, que se chama Situações Delicadas. Uma produção RTP Lab, não é? Uma produção RTP Lab, que são produções de baixo É orçamento, que verdade? não passam pelos canais lineares e que há muitas coisas giras para ver lá. Não é deste ano, mas por favor, vá tudo ver o Astro Humano. Vão ver o Astro Humano, vão ver Frágil também. Sim. Porque o streaming também pode ser bom em português, quem não quiser gastar dinheiro, há pouco falávamos do dinheiro, tem gratuitamente acesso a imensos conteúdos na RTP Play e conteúdos da casa. É o caso destas Situações Delicadas, que tem três jovens atrizes portuguesas que se têm destacado, que é a Laura Dutra, a Madalena Almeida e a Catarina Rebelo, são as protagonistas no papel de três amigas que acho que elas criam elas próprias uma situação delicada após um acidente inesperado. O namorado de uma delas morre acidentalmente em casa e elas, em vez de ligar para a polícia, resolvem desfazer-se do corpo, não é? Sim. Que nunca aconteceria na vida real, mas também é para isso que nós vemos ficção. É uma série de situações improváveis, uma espiral de mentiras que elas se embrulham e que aquilo que piora cada vez mais, sendo que cada episódio começa com vai para a frente, ou seja, nós vemos elas a lidarem com coisas mais à frente na ação e depois volta atrás para nos explicar como é que elas chegaram até ali. É uma comédia de uma produtora pequena portuguesa que é a Firma Filmes, que é fundada por um Diogo Lopes, que não é conhecido, mas que já fez outras coisas para a RTP Play, que eu não vi. Uma delas é uma série já de há 7 anos, que é o Idiotas Ponto, não Sim, vi. RTP2. Pronto, mas gostava de convidar toda a gente a ver os Situações Delicadas. São episódios muito pequeninos. Estreou em setembro e ainda se pode ver na RTP Play. E tem estado regularmente nos tops da RTP Play, nos primeiros lugares ainda. Sim, Não faço ideia. tem Eles sido têm uma muito campanha cotado. muito boa nas redes sociais, portanto, eles participam muito nas redes sociais, com Sim. teasers, com cenas, que também é engraçado Sim. segui-los no Instagram, por exemplo. A página mesmo da Estavas série. a falar da Catarina Rebelo, que está numa das séries que há de estrear agora, espero, no início do ano, já estreou na Islândia, chama-se Refúgio do Medo, uma série já muito antecipada, um crime, um neo-noir criminal entre a Islândia e Portugal. E que há de estrear na RTP também. Eu subscrevo todas as tuas recomendações e não tenho muito mais a adicionar. Gosto muito do conceito por trás do ruído também da história que se vai desenrolando ao longo dos episódios. Eu vou destacar aqui um dos meus destaques não é necessariamente uma série. É mais um momento, já aqui tinha falado num episódio anterior, que é se calhar, a subida de nível da TVI nas produções que nos têm apresentado. Embora mesmo assim diga que ainda há muito caminho para trilhar e muito para subir e para melhorar, mas é de saudar que a TVI esteja a fazer mais séries e esteja a apostar mais neste tipo de formato, mesmo com os erros que possam ter sido, que possam estar visíveis, uns mais visíveis do que os outros, mas é muito bom ver que existe essa aposta e que existe esse caminho para trilhar. Às tuas séries, eu quero adicionar uma que foi uma coprodução que estreou no. Creio que foi no início. Aliás, quero adicionar duas. Uma é uma coprodução que estreou em março, estrearam as duas em março, na verdade, e outra não. Uma é Finisterra, uma série da Take It Easy. Eu que nem gosto de terror. Bem, olha, esta é uma das minhas recomendações, entra nesse âmbito do terror e do sobrenatural num Alentejo, durante a Segunda Guerra Mundial, após a queda de um avião, há uma pequena aldeia no Alentejo, uma pequena vila em que tudo, começa a acontecer, de assustador, com demónios, vale a pena ir e vale a pena ver. Se gostam do género, vale a pena ir e vale a pena ver. E assim sempre também aprendi sobre o envolvimento, mais um bocadinho sobre o envolvimento ou falta dele de Portugal na Segunda Guerra Mundial, que é para isso que estas séries também servem, não é? Há aqui muito material. Acho que chegaste a ver esta série, não chegaste? Vi o primeiro episódio, Sim. mas Sim. apesar de ter falado de terror, não me motivou a continuar, porque se impõem outras coisas, É porque a verdade, é oferta é verdade. tanta que não voltei, mas vou voltar. É verdade. E a outra, que eu ainda não acabei, mas que quero muito acabar, até porque vem aí uma segunda temporada, é Ponto Nemo, que eu vi os dois primeiros episódios colados um ao outro, antes de ir ao evento da apresentação, e até cruzei-me contigo e estava, oh meu Deus, isto é espetacular. É um Eu Lost à ainda não acabei portuguesa. de ver, mas gostei mais da ideia dessa Porque série da do Ponto. execução. Não, assim, não vi tudo ainda, porque eu acho que ainda não vi a execução, mais para a frente, que é o mais importante, ou Sim. seja, o desenrolar daquela história que começa assim um bocado sem nos contar logo tudo e sabermos o que é Sim, que se está a sim, sim, sim. passar e tal. Eu até acho que isso já está bem feito para nos prender ao ecrã, E até mas é uma digo, o série segundo à qual. episódio, desculpa, o segundo episódio explica melhor, acho que explica melhor o conceito da história do que o primeiro, Ok. na verdade. Mas gostei muito, é uma espécie de Lost à. Eu disse Lost à Sim. portuguesa, mas quero dizer Lost à ibérica, porque é uma coprodução, hispano-portuguesa, em que um navio da Marinha Espanhola vai para o Ponto Nemo, que é o ponto mais distante de qualquer massa terrestre no mundo, que é algures no Pacífico, algures no Oceano Pacífico. Exatamente. E aí descobrem, uma ilha com muitos mistérios e um laboratório soviético abandonado. E esse é o meu tipo de premissa. E depois gostei muito da execução, em que também temos a Sara Matos, que acho que neste ano também começámos a ver muito mais dela fora das novelas, que acho que é muito bom para ela também. E a Margarida Corceiro, que anda aí em altas voltas, não é? Mas do bocadinho que vi da Corceiro nesta série, gostei bastante. Eu gosto muito da Margarida Corceiro, e digo isto sem qualquer problema, porque lembro-me da muita porrada que ela levou por ter tido acesso, vamos ser honestos, acesso facilitado às novelas pelo following que ela tinha no Instagram, não é? Pelo Não. sucesso dela na internet. Que é uma forma, Que é? mais ou menos legítima, dirão vocês, não é a minha forma preferida. No entanto, é uma pessoa que chega lá e tudo aquilo que me dizem dela é ela esforça-se, ela trabalha diariamente para ser melhor e melhor e melhor. E os resultados estão à vista. Ela tem estado também em séries espanholas, Sim. tem estado, a fazer filmes. Ela pode ir muito longe aqui e tem ido muito longe. E eu tenho gostado muito de a ver, não só aqui, mas também noutros projetos. Não sei se concordas, se partilhas desta opinião. Não, onde é que eu a poderei ter visto mais? No Citas, Barcelona, não sei se experimentaste isso. Já, sim, exatamente. Depois vi vagamente nos morangos com açúcar, mas Sim. não é, já não é Esteve para bem mim. para aquilo que era. É o que, sim, exatamente. Mas o que eu assinalei é que precisamente por não conhecer bem o trabalho dela e por haver tanta conversa à volta da figura, não é? Eu quando vi aquela entrada dela na série, achei que ela era boa, estava a representar bem o papel, gostei de ver. Portanto, posso dizer que fui surpreendida porque, não é, uma pessoa ouve isto e aquilo e depois vais a ver e reconhece ali talento, não é? Portanto, mas é uma série que eu quero muito acabar de ver, ainda não tive tempo e acho que vou. E vais ter uma segunda temporada e ela vai estar lá também, É isso. em E princípio. já agora, nós já temos aqui há muito tempo a conversar, mas sublinhar a importância dessas coproduções com Espanha, que já É deviam verdade. ter acontecido há mais tempo e que aumenta o financiamento das produções, e dá novas oportunidades aos atores e técnicos, e realizadores e produtores portugueses. Tem sido muito bom. É verdade, sim, senhor. Depois deixo outras duas recomendações, Porta Premium e Casa Abrigo. Vou aí digo-vos, ouçam os meus episódios anteriores com o Márcio Laranjeira e com a Tota Alves para saber mais sobre estas séries. Renata, acho que está terminado, não é? Tu é Por que hoje. sabes, tu é que mandas nisto. Queres falar um bocadinho do Tramas, mesmo estando Olha, agora temporariamente suspenso? o trama está suspenso por motivos profissionais, não estava, por um lado, que é bom estar ocupada profissionalmente, por outro tive alguma pena de suspender. É um blog chamado Tramas, que tem a ver com enredos. Depois, mais tarde, descobri que Tramas também é uma espécie de tecidos, Sim, não há uma é? Não, não. loja também com esse Não, nome, sim. não é um assunto que eu domine, mas o objetivo era só falar de produções portuguesas, de filmes, séries, para dar alguma visibilidade, porque acho que estão a perdê-la na imprensa. A imprensa, quando fala de filmes e de séries, tirando alguns nomes mais sonantes, fala das produções estrangeiras e esquece-se um bocado que as nossas precisam de mais vozes que as defendam. Pá, mesmo que não, pá, nós não temos o mesmo dinheiro, não temos o mesmo tempo para criar, não é? Por exemplo, na América, os argumentistas são pagos para estar a escrever imenso tempo. Aqui não existe isso. O argumentista chega com as folhas prontas, escritas, e teve a escrever imenso tempo sem ser pago para isso. E como E a Tota depois. explicou no, desculpa, e como a Tota explicou no episódio anterior, muitas vezes só começam a ser pagos quando entregam alguma coisa já feita. Exatamente, portanto, Sim. isto não, aqui não há milagres. Temos que inverter, temos que chamar o público, temos que pedir às pessoas para verem. Há pérolas por aí escondidas. Olha, falo destas situações delicadas, por exemplo, que as pessoas podem pelo menos dar uma oportunidade, não têm que cortar, como é óbvio. Mas se a imprensa nacional tem cada vez mais menos espaço para a cultura nas páginas, nos sites, em todo o lado, a Para a nós, os cultura nossos portuguesa, produtos, menor espaço há. Sim. menos espaço fica. Sim. E é algo que, pá, estamos cá para isso, mesmo que nós não tenhamos o alcance que têm os órgãos de comunicação social, em Portugal. Mas, o que tentamos fazer, tanto tu e eu aqui vou-me colar um bocadinho, porque de facto estamos cá para tentar falar e para tentar dar espaço a essas histórias, e tentar pegar, acredito, no positivo, que muitas vezes o positivo é mesmo haver mais produção, e mais empregos para toda a gente e mais, trabalho, mesmo que depois o resultado final não seja o melhor, e pronto, e aí passa pelo crivo da crítica. Claro. Mas, muitas vezes o importante é que seja feito, e que as pessoas trabalhem, e às vezes, uma série pode ser terrível, mas, epá, aquela malta, houve ali um ator que fez um bom trabalho, houve ali um outro detalhe que foi fixe, pronto, e também é preciso valorizar isso, E individualmente. contam as nossas histórias, Sim, tentam. mesmo que seja com bonecos. Tentam, mesmo que seja com bonecos e uma história de amor entre um fantoche e uma humana. Exatamente. E É lindo. manipulação de tecido. Renata, muitíssimo obrigado por isto. Peço imensa desculpa pelo tempo que demorámos, mas de Não, isto facto temos passou a correr. aqui muitas recomendações para que possam ver neste período de festas, com a família e sobretudo sem ela, porque há aqui muita coisa que não é para ver com os putos à volta. É a vida. Depende da família, que a família é mais adulta. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, beijinhos. Como referido, o projeto Tramas está em suspenso, mas acredito que a Renata lá possa voltar entretanto. Podem segui-lo no Instagram, em instagram.com/tramaspt ou no WordPress, em tramaspt.wordpress.com. Ora, depois desta conversa gigantesca, só não vou direto para as despedidas porque preciso de referir algo importante. Todos os anos há um festival de podcasts, o Pods, que permeia os melhores podcasts do ano em Portugal. Se eu acho que este é o melhor podcast do ano de cinema e TV, não. Ainda. E vamos ver se será, porque há projetos muito bons por aí. Mas isso não me impede de o candidatar, até porque acabei por lançar o número mínimo de episódios que o qualifica para ser considerada a nomeação. Olá, júri! E também não impede que no meio a epopeia, a rubrica de rádio que fiz na RDP Internacional até janeiro do ano passado, mas esta na categoria de rádio. Eu sei que só os últimos quatro é que se qualificam, mas há episódios melhores antes, se o júri quiser ir ouvir. Ora, também há o prémio do público, e esse é por votação popular. E eu pensei, era giro, como o corolário da epopeia, meter todas as fichas na votação do público. Se é difícil ganhar a Joana Marques, obviamente que é, como já foi demonstrado e já falámos sobre isso há bocado. Mas não é impossível. Porque a epopeia não este? Simplesmente porque fiz aquele programa durante 5 anos e das 244 emissões, gostei de pelo menos metade delas. Todas deram trabalho e já disse o que tinha a dizer de negativo há 3 episódios. À falta do resto, era fixe ter um troféu que reconhecesse o trabalho que fiz. Por isso, podem ir a podesfestival.pt/votar e no nome do podcast escrevam Epopeia. Epopeia. Acho que isso deve funcionar. Depois há um outro campo em que têm que fazer uma conta para provar que são humanos. E pronto, depois é esperar. A votação está aberta até dia 28 de janeiro. E já que estão a fazer manobras no telemóvel ou onde ouvirem os vossos podcasts, não se esqueçam de subscrever o Já a Seguir na vossa plataforma preferida e podem consultar algumas das plataformas em jáseguir.pt/podcast. Existirão mais episódios do Já a Seguir em 2026. Por hoje é tudo. Apresentação, produção, edição, montagem, limpeza de lentes e sonoplastia feitos por mim, Manuel Reis. Bebam água, mantenham-se hidratados e até à próxima.